Hoje nós vamos abrir as feridas dessa casa. Hoje nós vamos ter que aprofundar bastante para na última a gente trazer a cura. Hoje falaremos sobre ego, egoísmo, ética hedonista e os riscos que isso causa para uma casa espírita. Mas antes vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, Mestre amado, guia os nossos passos nessa caminhada de autoconhecimento e reforma íntima. Que cada palavra que dita seja luz a iluminar consciências e bálsamo a suavizar feridas. Dá-nos coragem para ver com clareza, sentir com humildade e agir com caridade. Que a verdade seja o norte e o amor o nosso verbo. Que assim seja. Hoje nós precisamos fazer uma convocação urgente a todos vocês, médiuns dessa casa. E continuando a nossa jornada, eu quero recordar que já refletimos sobre o valor inegociável da ética e da moral na prática espírita. São valores inegociáveis. Não tem como ser meio ético, meio moral. Ou você é tudo, ou você não é nada, ou você não é espírita, ou você está fora da linha do caminho. O poder de autoanálise e do exame honestos das intenções de cada um. E a responsabilidade conjunta de proteger este ambiente físico e espiritual. Agora é hora de filtrar, sem auto-engano, as sombras que rondam os bastidores das casas espíritas, em especial a nossa. Com respeito e coragem, proponho que abramos as feridas da nossa casa para tratar o que dói e enfrentar o que paralisa e reconstruir o que foi ferido. Vamos falar de ego. Ego é uma percepção de si mesmo. Quando exacerbada esse ego, né, em busca de aplausos, de comando, de imposições de ideias, leva ao controle disfarçado de liderança, sufocando a contribuição alheia. Egoísmo, por sua vez, é o desprezo pelos outros, priorizando-se interesses e desejos pessoais. E isso não sou só eu que digo. Isso quem diz também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 785. O egoísmo é o maior obstáculo no progresso moral. Torna o ambiente um palco de vaidades, em vez de templo de serviço. Cuidado com o egoísmo e com o ego exacerbado. Isso tudo transforma as pessoas e hoje é o que nós mais vemos. O que domina a humanidade nesse século é o que nós chamamos de ética hedonista. O que é ética hedonista? É o prazer acima do dever. Eu não me importo com o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente. Se eu estou satisfeita, se aquilo está vindo em meu favor, dane-se o outro. Isso é ética hedonista, é o que nós praticamos ultimamente. Prazer acima do dever, disfarça-se em justificativas, falta de afinidade. Ah, eu não vou lidar com a fulana porque eu não tenho afinidade com ela. Eu não gosto dela, eu não gosto do jeito dela. Cansaço ou falta de tempo. Eu sempre vou inventar uma desculpa para não ter que lidar com as regras da casa, com as pessoas da casa, ou para entrar em obediência. Eu vou sempre me colocar superior. Eu sempre vou achar que eu sei muito mais, que eu comando melhor, que eu sei mais e que eu faço tudo de bom. Na verdade, essa ética hedonista nada mais é do que uma fuga do esforço de aprimoramento. E Kardec alerta, o verdadeiro código moral espírita é a disciplina. Autoaperfeiçoamento e abdicação total do ego. Não sou eu que estou dizendo, isso foi Kardec quem disse. Qual que é a consequência do ego exacerbado, do egoísmo dentro de uma casa espírita? O centro espiritual se enfraquece. Ele se enfraquece e começa então a receber ataques de fora, mas pelo colapso íntimo das nossas relações. E o evangelho passa a ser citado e não vivido. Todo mundo vai lá e decora uma frasezinha, vem dizer para você para mostrar mais conhecimento, mais a sua ética hedonista e não vive aquilo que ele mesmo fala. Disputas veladas dentro de uma casa espírita é a mesma coisa que você aplicar um veneno, só que esse veneno é silencioso. Disputas, vaidades, ciúmes sutis e protagonismos mascarados são os venenos que silenciam os puros e alimentam os vaidosos. A casa, às vezes, não só essa, mas outras que a gente passa, para a pessoa ser espírita e ter um mentor mais conhecido, ele se envaidece. Então, ele não é capaz de ouvir ninguém que esteja, que ele acha que está abaixo dele. Ele é incapaz de ouvir uma outra pessoa falando com atenção, porque ele acha que já ouviu tudo e não precisa mais aprender nada. Sabe aquela pessoa que chegou num ponto que fala, eu sei tudo, não preciso mais ouvir nada? Então, essa é a consequência de desestruturação de uma casa que existe veneno silencioso de disputas. E nós temos que ter claro isso nas nossas ideias, que a caridade, a humildade são as duas virtudes que mais nos aproximam da divindade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Onde existe orgulho e disputa, as trevas fazem morada. Quem diz isso? É a Márcia? Não, também está no Livro dos Espíritos. Esse, no caso, no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, diz: onde existe orgulho e disputa, as trevas fazem morada. Que fiquem bem claro isso para vocês. Mais fundamento doutrinário. Livro dos Espíritos, questões. Questão 893, a maior de todas as virtudes é a caridade desinteressada. Se eu estou aqui, nesse centro, não é só para o meu próprio bem, para o meu próprio prazer, porque isso seria ética hedonista. Eu tenho que vir aqui para servir ao Cristo e às pessoas que aqui buscam um atendimento fraterno. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no seu capítulo 17, diz o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar suas más inclinações. E lá em Gênesis, no livro, no capítulo 17, diz: sem união não há regeneração. Imagine vocês chegando lá no nosso lar, totalmente desunidos. Vocês acham que vocês vão entrar? Será que vai mesmo? Vamos ver então, né? Quais são os efeitos concretos disso? Um clima tenso e emocionalmente tóxico. Você vem para casa para receber tratamento de médiuns. Ao invés de você sair daqui livre, limpo, leve, tranquilo, você vai sair daqui intoxicado. Por quê? Conversas paralelas. Eu estou aqui, estou vendo várias pessoas conversando paralelamente. Julgamentos disfarçados de opinião. Falta de espontaneidade nas reuniões. Ambiente carregado e de pouca leveza espiritual. Você entra aqui bem e sai daqui mal. Talentos sinceros abandonam o grupo. Por quê? Trabalhadores dedicados que se sentem desmotivados ou excluídos acabam se afastando, deixando lacunas importantes no trabalho coletivo da casa. Canais espirituais se tornam opacos. Vejam bem, a sintonia com os benfeitores espirituais se debilita. As comunicações perdem clareza e os efeitos dos passes e preces tornam-se menos eficazes. O que é que os nossos mentores vêm fazer aqui? Escutar a fofoca diária da semana? Ou eles vêm aqui para ver a gente em oração, para poder passar esse nosso essa nossa luz para as outras pessoas. Porque se ele vier aqui para ficar ouvindo conversa da semana ou o que passou na semana passada, ele não tem nenhum interesse em vir aqui para tratar ninguém. O foco sai do serviço para o controle de bastidores. A missão se perde em vaidades, interesses pessoais e disputas por influência em vez de dedicação sincera ao bem. Então, qual que é o antídoto, Márcia, para isso? Renúncia é a palavra, como ensinou Jesus lá na Bíblia, lá em Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 35, ele diz: o que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Simplicidade, descentralização das decisões e reconciliação antes que a desunião gere consequências espirituais irreversíveis. O verdadeiro remédio é o retorno do evangelho vivido. E para ilustrar o que eu estou dizendo, eu creio que todos os senhores que são estudiosos, porque assim nós esperamos que sejam, têm um livro que chama Aconteceu numa Casa Espírita. Espero que vocês já tenham lido. E essa casa espírita retratada no livro, ela não foi uma casa que caiu sozinha, não foi um acidente, né? Foi uma sabotagem planejada. Nesta obra, nós acompanhamos a derrocada de uma casa espírita, outrora ativa, respeitada e que foi lentamente consumida por brechas morais internas. Entre os obsessores que se aproveitavam da situação, eu vou citar aqui os do livro. Vejam se vocês conseguem identificar ou lembram disso. Júlio César era um espírito vaidoso e manipulador, líder da falange sombria que visava dominar a casa. Ele fazia de tudo para pegar o poder da casa. Gonçalves era o executor das estratégias nas astutas de desagregação e fomentava intrigas e desconfiança nos bastidores. Caminhava pela casa fazendo intriga, gerando desconfiança e fomentando a entrada de espíritos obsessores. Ruth, por sua vez, era uma entidade feminina sutil que semeava desunião através da vaidade. Ela tinha uma vaidade intelectual e da sedução emocional. Encantava as pessoas com elogios enquanto espalhava veneno por trás dos bastidores. Quem não leu esse livro vai ler. Esses obsessores que retratam nesse livro, Aconteceu numa Casa Espírita, e ela foi editada por um espírito, ou seja, não foi, é Nora, né, o nome do espírito, não foi um acaso. Isso aconteceu. Esses obsessores, eles não precisaram, gente, vejam bem, eles não precisaram arrombar as portas, não. Pois foram atraídos pelas falhas humanas. Eles não entraram de fora para dentro. Eles já estavam dentro e fizeram toda essa baderna. E o que levou isso, né? Eles não precisaram arrombar a porta e entraram, né, dentro dessa casa de uma maneira sutil, porque o orgulho dos dirigentes, que não ouviam, tá? A vaidade de médiuns que disputavam evidência. Gente, médium não é protagonista de coisa alguma. Médium não é ator. Médium não é, sei lá, algo assim que TikToker da vida, nada disso. Médium é apenas um instrumento. A gente, aqui, por exemplo, eu vou falar em nome, vamos dizer, de uma falange das águas. Quem é a Márcia? A Márcia não é ninguém, é a falange que está falando. Eu sou só o quê? Um instrumento. Eu não sou protagonista de nada. E a falta de ética dos trabalhadores que fofocavam e criticavam nos bastidores. Tem coisa pior do que vocês saírem difamando, gerando boatos, criticando os dirigentes da casa, as pessoas que estão aqui para servir? Porque é muito fácil, senhores, em qualquer lugar, empresa, eu tenho uma empresa, trabalho para o Brasil inteiro, trabalho para banco. Você já pensou se eu saio fofocando, criticando as pessoas que me acolheram? Inventando boatos, tentando destruir a minha própria reputação e o ambiente de trabalho? Isso não pode acontecer. E é outra coisa que aconteceu naquela casa, a omissão daqueles que, vendo o erro, silenciavam por comodismo ou por medo. Porque muitas vezes a gente está vendo o erro, está vendo tudo acontecer, simplesmente silencia. Ah, não vou me meter, isso não é comigo. Eu não vou comprar uma briga alheia. Eu prefiro ficar no comodismo. Mas lembrem os senhores que a omissão também é crime. Cada vez que eu me omito em ajudar, em espalhar as coisas boas, eu também estou cometendo o crime de omissão. Com o tempo naquela casa, o que era luz se tornou sombra. Os passes perderam a força, os atendimentos tornaram-se frios, as reuniões doutrinárias foram esvaziadas e perdeu-se todo o sentimento. O plano espiritual foi afastando e ficou, então, uma casa com baixa sintonia. Mas, se vocês verificarem, nenhum espírito maligno pode derrubar uma casa unida. Então, o que a gente espera dos médiuns que frequentam a Casa Espírita Emmanuel? Que todos estejam aqui com a mesma finalidade, não de poder, não de protagonismo, não porque eu sei comandar melhor do que você, não porque eu sou melhor do que você, não porque eu tenho mais estudo do que você, porque nós estamos no mesmo barco. Se a casa afundar, afundamos todos. A casa lá só caiu porque abriu portas por dentro, como eu já disse, não fisicamente, mas moralmente. Os obsessores estudaram as fragilidades humanas por muito tempo. Teceram uma rede de influências sutis, manipulações emocionais e falsas inspirações que minaram a confiança, o respeito e a cooperação entre os trabalhadores. Essa infiltração não foi aleatória, gente, mas construída com precisão pela identificação das vaidades, das ambições não confessadas e dos ressentimentos antigos que nunca foram tratados com o Evangelho vivo. Que este relatório dessa casa, desse livro, sirva de alerta e de impulso à nossa regeneração. Espelhos da consciência. Nós precisamos fazer uma autorreflexão. No primeiro dia eu falei, depois eu sei que veio uma outra palestrante e falou sobre olhar para dentro de si, olhar para dentro de nós. O que que eu estou fazendo aqui nessa casa? O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu estou aqui? O que que eu quero com isso aqui? Estamos, eu quero que vocês lembrem disso. E quem não sabe, procure saber. Estamos em plena transição planetária. Já ouviram falar nisso, não já? Pois bem, que são tempos de separação do joio e do trigo, em que as escolhas morais, olha só, definem quem caminha com a luz. Ou você decide agora se você é moral, se você é ético, se você quer caminhar na sombra ou se você quer caminhar na luz. Não tem mais tempo. Nós estamos em plena transição planetária. Comportamentos como vaidades, disputas e omissões são alianças inconscientes com forças que desejam atrasar o progresso. Uma casa que em tempos tão decisivos perde-se em lutas de ego, contribui ainda que sem intenção para a derrota espiritual de muitos. Ou purificamos a casa, ou seremos levados pelo turbilhão que atinge aqueles que resistem à regeneração. Não tem mais tempo. Prestem muita atenção no que eu estou dizendo. E não sou eu que digo, Márcia. Vocês estudam. Vocês verificam as doutrinas espíritas. Procurem saber do que está acontecendo no universo. Isso é muito importante. Então, volto a dizer, conhece-te a ti mesmo e saberás o universo e os deuses, quem é você. Isso também é uma máxima lá do Templo de Delfos, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Lá, Santo Agostinho dizia assim, ó: fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara a algum dever. Vocês entenderam que a gente precisa fazer essa pergunta? O verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. De nada adianta eu dizer, ai, sou espírita. As pessoas, elas vêm muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, lá no item 5, para vocês verificarem o que estou dizendo. Fica aqui, então, perguntas-chave para cada trabalhador espiritual. Tenho mais falado ou mais silenciado em nome da paz? Tenho estudado para iluminar meu agir ou apenas para corrigir o outro? Desejo o bem coletivo ou o reconhecimento pessoal? Já fui instrumento de boato, crítica velada ou julgamento? Sinto alegria em ver o outro sendo valorizado ou sinto desconforto? Tenho me preparado vibratoriamente antes das reuniões? Olha, eu não vou dizer que eu sou uma santa, que não sou mesmo. Mas todas as vezes que nós, médiuns, chegássemos nessa casa para tratamento espiritual no dia dos médiuns, a gente deveria deixar as nossas conversas paralelas, falar sobre a nossa semana, falar qualquer coisa que seja e entrar em oração. É isso que a gente precisa fazer. A gente vem aqui não para fazer um converscote. O que é converscote? Piquenique. Para conversar, para colocar em dia. Porque aqui não é balada. Aqui é uma casa de oração. Então, às quintas-feiras, nós deveríamos chegar aqui em silêncio e fazer as nossas preces, pedindo que a gente saia daqui melhor. Vamos tentar fazer isso. Então, eu tenho que me perguntar, Senhor, o que faria em meu lugar? Que esta, senhores, seja a bússola íntima diária a inspirar escolhas baseadas não em convivência, mas em consciência. Que cada um de nós use essas perguntas como crivo moral, lembrando que Jesus nos convida ao amor ativo, à vigilância permanente e à reforma íntima contínua. Então, o que eu tenho que fazer para tentar iniciar essa mudança? Orar antes de cada reunião doutrinária. Evitar responder as pessoas sob emoção. Acolher quem pensa diferente e servir no anonimato. Então, quando essa cura vai começar? A transformação de uma casa começa quando cada coração decide encarar o que precisa mudar. A ética não é apenas, senhores, um conceito. É a prática de um amor vigilante. Quais são as regras essenciais, então, para eu recomeçar? Eu preciso estudar novamente a obra kardeciana. Implementar meditações fraternas para remediar os conflitos e criar um código de ética interno que seja acessível a todos, revisar cargos e funções com critério de serviços e não de prestígio, estimular o perdão ativo, rápido e honesto. O Evangelho não é para ser debatido, é para ser vivido. Então, eu quero dizer para os senhores assim, a quem muito foi dado, muito será pedido. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Tanto os dirigentes, quanto os coordenadores, quanto os médiuns ostensivos, eles ocupam, lógicos, influências vibratórias. Por isso, são os primeiros a serem estudados e tentados pelas forças da sombra. Não por fraqueza, mas por estratégia obsessiva. Todo aquele que está no comando, todo aquele que está no poder, todo aquele que está na gestão, que é dirigente, eles enfrentam o tempo todo batalhas espirituais. Qual é o dever dos médiuns dessa casa? É fazer boato? É fazer fofoca? É criticar? É acusar? Ou é orar? É fazer prece? É trazer luz? É fortificar, é fortalecer quem se propôs por hora estar no comando. É imprescindível que os líderes também se submetam à avaliação constante de uma supervisão fraterna e acolhimento mútuo. Nenhuma liderança, senhores, é invulnerável, nenhuma. Onde há humildade, há segurança espiritual. Onde há isolamento, há risco. Eu quero terminar, hoje a gente vai terminar um pouquinho, talvez mais cedo, mas para deixar um momentinho para vocês refletirem sobre aquilo que a gente falou, para dar tempo de vocês silenciarem o coração, silenciarem o ego, fazer uma prece, como se vocês tivessem acabado de entrar aqui dentro deste espaço. Esquece tudo o que passou lá fora. Esquece o seu vizinho do lado para falar, para fazer comentários. Simplesmente, vocês vão agora olhar para dentro de vocês e repensar tudo aquilo que esta casa tem vivido, tudo aquilo que vocês têm contribuído, ou para o bem, ou para o mal. Vão raciocinar, eu estou correto? É isso que o Senhor Jesus espera de nós? É para isso que essas falanges vêm aqui? Para ficar escutando eu fofocar e falar da roupa, do cabelo, da gordura, se o outro emagreceu, se o outro deixou de emagrecer, se o outro está roubando caixa do centro, se o outro está deixando de roubar, o que ele está fazendo? A atitude dos outros é a atitude dos outros. Cada um é responsável por si. Você nasceu sozinho, morrerá sozinho e será salvo individualmente. Então, vamos cuidar da nossa vida. E neste momento, que eu vou deixar o espacinho, vocês vão pensar sobre isso. Enquanto isso, vamos fazer uma prece final. Querido Pai Celestial, agradecemos pelo instante de verdade. Pedimos coragem para enxergar e tratar nossas sombras. Ajuda-nos a vencer o egoísmo, a vaidade, a competição e a adotar a humildade e o amor sincero. Fortalece nosso compromisso com a ética e com o estudo. Que nossa casa seja porto seguro e sagrado, alicerçada na união, na caridade e renovação. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês e que ninguém deixe essa casa sem sentir o chamado urgente da transformação. Só a sinceridade diante das feridas nos permitirá, no tempo certo, viver a cura verdadeira. Na nossa próxima palavra, nós vamos falar um pouco mais de transição planetária e como nós podemos mudar para nos curar de todos os males que nós estamos passando. Que assim seja. Gratidão.